não bebo, está morrendo e por isso eu bebo, bebo, bebo. Estou bebo. Moro no país tropical, onde tem mulher bonita, muito samba, virita, futebol e carnaval. Onde tem mulher bonita, muito samba.